Para a gente começar, eu gostaria de conhecer um pouquinho melhor. Me fala o seu nome, de onde você fala e me diga também hoje o que mais está te incomodando. Se é ansiedade, se é insônia ou se é a depressão. O que está te incomodando hoje que você olha e fala: Nossa, o dia que eu me livrar disso, eu vou conseguir voltar a ser uma pessoa feliz de novo. Pode me escrever aqui abaixo, tá? Ou me manda o áudio, fique à vontade, eu estou te aguardando, tá bom?